Roma 755, tráfego 9 horas, 6 milha, é o Papa Alfa 32, passando Paripe. Quebec, Kilo, confirma intenções, o senhor irá pousar em Salvador? Negativo, eu acabei de lançar os paraquedistas para pousar em Veracruz. Seguinte, desça para a altitude de tráfego padrão, reporte passando nível de voo 2025. Passou 025. Seguinte, frequência livre para a coordenação. É Paris, direção Interlado, Vitor Mais, Quebec. Vitor Mais, Quebec, reporte visual com campo. Reporte visual com campo, Quebec. Nave 25 no solo, zona meia, livre direito no 209. 209 na direita, bom trabalho. Solo Salvador, voo 925, boa tarde, livrão. Solo 925, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, com número 1, 925. Solo Salvador, boa tarde, táxi 729, pronto para compra com fins? Autorizado com fins, nível de voo 360 via Upper Zulu no 6. Dael, Leda, Bridge, a subida com a primeira curva à direita após a decolagem. Dael, Leda, Bridge. 5473 é o código transponder, 1208 é o controle. Autorizado com fins, 2360 via Upper Zulu no 6. Decola na pessoa da... Dael Leda, primeira curva de direita, 5473, responde no 208, controle de Salvador, a 729, 729, cotejamento correto, para o posto de adicionamento. Camará, posto de adicionamento, 729. Salvador, 3217, da Antônio, tomar a curva de terra, confio 360. Afirmativo 3217, com fins aprovado no 360, a subida será da Euleda Bridge, em Bridge, intercepta Verzulon no 6, e após conforme o outro plano de voo, 5474 é o código transponder, 1208 é o controle. 755 estabilizado. Firmo. Chame torre na frequência 1118.9. Está correto, 3217, chama para pushback estacionamento. Andar, saída da El, Leda Bridge, sub e manter nível de voo 300. Leda Bridge 300, tá 3145. Vitor Mike Quebec, chame torre na frequência 1118.95. 1118.95, Quebec. Vitor Salvador para Matango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossegue final da 97, após terceira milha, boa tarde. Boa tarde, prossegue final da 97, após terceira milha, Vitor Mike Quebec. No 55, visual contrato do final da 10. Bom, após o pouso do mesmo, não tá tráfego da Gol, só ali mantém a pista 10. Após a passagem do tráfego, está autorizado a aliar e manter a pista 10, tá? 3145, presente, voo direto Leda. Direto Leda, o TAN 3145. Alfa 35241. Salvador 35241. Prossiga. Autorização, pushback, por favor. 35241, livre pushback, estacionamento, centro aí, Michitaca. Antes robô, né? Você que é um pé. Sim? Robô nacional, sim. Vira, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec tem livre pouso 97, venta de 1 0 graus com 11 nós. Livre pouso 97, Vitor Mike Quebec. Gol no 755 no solo, 21 no livre à direita, 121 no decimal 9. E aí, 755 táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 755. Back no solo agora aos 2-3, autorizado back track, reporte livrando. Cinco decolou aos 2-3, 120, decimal 8, controle, até a próxima. 128, até a próxima. Controle de Salvador, tá 3155, decolou na sua escuta. Então 3155, contato radar, saída da Elia da Eudes, submantendo o voo 340. Sim, da Elia da Eudes, 340 submantém, pode ser pronto, da Elia presente? Autorizado, da Elda presente. Então, 3155. Obrigado, pro de Dael. Autonomia, 4 horas e 33 minutos, alternativa, Serra Bravo, Mike Kilo. 241, Oliver Taxi, Patim de Alfa, Ponte Espera, 18, 95, ajuste 1014, não, boa viagem, 35, 2, 4, 1. Sanai 6210, chegada Mari, desça para a neve de voo 050. Mantenha o perfil de chegada, Oceania 6290. Web 5729 22. Sim, Bolsonaro? Web 5729 22. O 729 aguarde no portão 2. Aguarda. 3145, chame recife na frequência 125.1, alterna 153.25. 3145, tá? 3145. Chana 6210, vetoração para final do procedimento LS, curva direita pro 060, reposto estabilizado. 060, 2 graus, câmara 2 lados. Sem problemas, a critério do comandante. Livre decolagem. Patango Lima, Papá Quilo, passa nível de voo no 60, chame o CTC na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, Lima, Papá Quilo. Para mim, eu sou BJ 5729. Após passagem do Airbus da Lisa 5729-22. Afirma, após o Airbus da Avianca. Sim, após o Airbus da Avianca 5729-22-2729, obrigado. Utilizando o zero. Chega mais 2-0. É autorizado para 2.1-0-4. 2.1-0-4. E 5241 decolou aos 28.120.8 contra ele. Está pronto para o táxi, Xander. 1-3, confirmo. 3-1-4 em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, o ajuste 1-0-4, tem um bom voo. Canceladas as exceções de altitude da carga. Está subindo direto no voo 200. Firmo. Passando agora a retaguarda, após liberado o pushback, vai puxar até a saída do pátio 3, como se fosse no portão 05, azul 4144. Para passar de leve, vai puxar para o pátio 3, como se fosse no portão 05, azul 4144. O F5729 fica atento à entrada azul, prossegue o pushback padrão e chama para o pátio. da cópia, aguarda a subida da Elway da Bridge, só um minuto da cópia. Autorizado, chama táxi. Torre Salvador, acionamento 314, ponto de carona 019. 314, a linha decola no 0, vento de uma centena, 109, 6314. Da Euleda Bridge, o controle 1208 aciona 5510, voo 1755. Una para final e LS da pista 10. Opa, paciência, obrigadão. Vai direto do Nentão, é o 4206 Brasil, centro da Serra, obrigado. Firmando a rota antes do 16 e primeira curva à direita após a decolagem. Chama pronto, portão 09, gol 1755. Gol no 925, autorizado Brasília, o nível é o 360, via Upzulu 17. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após eleva 47 peso 17. O controle Salvador 1208 aciona 5514, gol no 925. 95 controle, boa tarde, acena identificação, desce para 4000 pés, direto Duna, ajustada em 1014, está sob vigilância. 4000, Duna, 1014, gol com 3000. Firmo, redução 250 nós, segue tráfego Embraer 190, às 12 horas 15 milhas, no mesmo rumo e sentido, livrando de 17 mil para 3 mil pés no momento. Confere, o mesmo está equipamento, é, reduzido 250 nós indicado, ou 390. Confirme só, POB. 127. Gente, azul 4144, táxi em frente, segue o Boeing da Web como número 2, via Índia. Ponto de espera da 10 Torre 1895, ajuste 10 no 4, bom voo. 10 no 4, ajuste, segue o Web até o ponto de espera pela Índia. 1895 no ponto de espera, o azul 4144, obrigado. Da Momo Vigilante. Web 5729, direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, tem um bom voo. 10 no 4, ajuste direito, Índia, ponto de espera da 10, chama torre 118, 195, apia 5729, obrigado, boa tarde. Cinco 5241 da 30, tem condições de voar. Elefa, dá presente? Elefa, vou sim. Ok, direita, vou Elefa. 5241. Direita, Elefa. Estou autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 120 graus, 5729. Pista do lado, alinha e decola a pista 10. Correto. Boa tarde, 328. Boa tarde, assina identificação. Desce e mantém 5 mil pés. Ajustado 1014, voa também direto Duna, reduzindo a 250 nós, dando 3628. Após a passagem ali, mantém no zero. Após a passagem, depois ali, mantém, né? Porque eles não vieram ali, pode se continuar. Trip 5241, possibilidade de eu voar com pico da presente? 5241, temos a livre de DCT conquista a navegação da presente. Obrigado, senhor. Direto conquista. Juliette, Quebec, Kilo. Controle. Confirme o lançamento PQD com a altitude. Sou 50, ciente. A subida no setor oeste da ilha para 050, chame nivelado. Fica aqui. Solo 210, Solos 41, libera a direita, chame Solo 119. 19, obrigado. Em 125, decimal 45, boa viagem. 2545, 6314, bom trabalho. 2545, 6314. Irmo, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, 04. Zona 44. E decolagem 710, azul 4144. 41, passa 120. E chama centro Recife na frequência 128.8. Boa viagem, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. No 7 ali, mantém cabeceira no 0. Azul 4144, decolou os 43, chame controle em 1208. 308 com controle, azul 4144, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Voo 39014. Salvador, azul 4144, decolado, cruza 2000, saída da EL. Azul 4144, boa tarde, contato radar. Passa 2000, voo Leda, vigilância. 2000, Leda, vigilância, azul 4144. Estamos localizador, 406. 2 milhas, 2, perno livre, final ILS, torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado. Tanto que 28 passa 7000 em descida, reautorizado para 3000 pés, B1014 no altíssimo. Ok, 3000 pés da 3000.